confuso, esse mundo cheio de dor, tão distante daquele verdadeiro amor. Mas eu quero me aproximar até o reencontrar. Joga a mão pro alto, festeja e bate palma. Deixa aflorar o sentimento bom que vem de dentro da alma. Vem de dentro da alma, vem de dentro da alma, da alma, da alma. Joga a mão pro alto, festeja e bate palma. Deixa aflorar o sentimento bom que vem de dentro da alma. Vem de dentro da alma, vem de dentro da alma, da alma. Sonhos e sem raiva de ninguém. Sinta-se livre para amar. Sinta-se livre para recomeçar. Aplaudir a vida e seu significado. Sentimento bom tem que ser liberado. Sentimento bom tem que ser liberado.